sujasse suas mãos. Nunca quis ir pra Miami, nunca quis ir pra Milão. Quis ir pra França um dia por conta de uma paixão. Mas isso nem vem ao caso, nunca quis um par de calças que a toda hora ameaça ou que não me desse atenção. Eu sonhei com uma praça onde tudo era de graça, a gente reunida cantando ou fazendo algum som. Eu não queria uma lancha, quis um lanche, uma mãe mansa. Tive mais que uma mãe santa, a áurea que é pura canção. Tenho avó costureira, avó mãe de meu irmão. Tenho um avô pescador, outro avô que é maçom. Cada qual com sua escola, cada qual com sua missão. Eu sei que sou resultado de uma miscigenação. Eu nasci naquela ilha onde o sol bate e brilha. O nome dela é Brasília e lá não tem só ladrão. Tem sofredor, tem artista, tem rap, tem comunista. Lá tem de tudo ou mais, realce sua visão. A passagem é R$3, condução sem condição. Sobra bus policial, mas falta pra educação. Eu não queria estudar em escola particular. Eu só quis improvisar, fazer rap com emoção. Não queria não ter lá, não queria não me orgulhar. Não queria não ter lugar pra expor minha visão. Graças a Deus eu sonhei, graças a Deus tive fé. Graças a ela eu cantei e canto onde eu tiver. Graças a Deus batalhei, sempre me mantive em pé. Graças a fé conquistei quem ouça quando eu disser. Antes de nascer eu quis a família que hoje eu tenho. Um pai que me aplicou no black com muito desempenho. Só tenho irmão bonito, Zé, Caetano e Davi. A Baetê, o ator feito pra te divertir. Tenho as irmãs mais belas, a Júlia e a Jandira. Minha sobrinha Isabela e o Matheus que não conspira. Eu amo vocês demais, vocês